It's a loop, and it's a lie. Got it running on two channels. Seem like the mix. It's a bit full. Vamos deixar espaço pra outra música. Vamos nós encher o espaço em um passo só. Vamos tirar essa extra, tirar até não sobe nada que não é essencial, deixando todo espaço para compartilhar para todo mundo brincar. Pra todo mundo pode tocar, essa paz tem que tirar esse loopzinho. Se não tirar esse loop, ninguém mais que eu vai falar nada. Por favor, meu senhor, deixa espaço pra esse lugar ficar bonita, de jeito que só esse pode ficar. Pra não encher o espaço com coisa mofado virtual, que já foi criado no outro lugar. Tipo não andava, andava é pra completar os pensamentos que começar aqui. Mas quem vai começar? No, not me. No, not me. Ah, not unless my friends can play too, no way. Come on, man, take this loop off.